chegamos agora ao episódio 2 de Agretsuko, que se chama Uma Garota Esforçada. Vemos Retsuko passeando num shopping, entrando numa loja de nome ALP, e ela está enfrentando, vamos assim dizer, a vendedora mais chata do universo. Ó, vocês, mulheres que estão ouvindo aqui, porque eu sei que o homem não é muito chegado em shopping, tá? Mas tem aquela história de como vai no shopping, vou, pego uma blusa e saio correndo. Mulher não, a gente tem essa tendência de entrar, a gente olha as araras, puxa aqui uma roupa, vê se essa saia combina com a blusa. É, realmente, a gente tem um gosto por ficar brincando de boneca com a gente mesmo, que os homens não entendem. E por isso mesmo a gente torna-se presa muito fácil da vendedora de... A senhora já tem o cartão da loja? Qualquer coisa estamos aqui. A senhora não quer ver isso de detalhe? Ó, com o cartão da loja a senhora tem desconto. Você não, obrigada. Eu só estou olhando. E pessoas simplesmente grudem. Você não desgruda mais. Você olha já na porta de saída e tem a impressão que a pessoa está te segurando pela perna. Não, venha, não, vem aqui. Você não tem nosso cartão. Não, e ela é tão chata, mas tão chata que obviamente ativa o modo do death metal da Retsuko, porque, cara, é muito chata. Se você quiser, pode me chamar! Se você quiser, pode me chamar! Se você quiser, pode me chamar! Porra, é muito chata, caralho! É tão chata, mas tão chata, que a Retsuko, certinha e comportada do jeito que ela é, inclusive ela vai ser sacaneada pela galera por ser certinha e bem comportada, ela acaba se sentindo culpada de só ter ido na loja sem comprar nada e compra um par de meias. Que a vendedora depois tenta empurrar o cartão da loja, do tipo, Zara quer no cartão, Zara quer fazer no cartão, Zara quer fazer no cartão. Olha, se você comprar no cartão, vai ter descontos e não sei o que, participar das nossas promoções e ter pontuação e fidelidade, não sei o que das contas. Não, obrigada. Ah, a senhora quer sim o cartão? É só assinar aqui esses papeizinhos. Ah, coitada da Rex, que já tá lá de ovo virado. Ela nem é um pássaro, mas ela está já de ovo virado, mas ela é boazinha. Ela é boazinha, então por que é que eu assino? Só que ela aí, ela é salva. Por quem? Por quem? Por quem? Por pouco. Eu achei que ela era um gatinho, sinceramente, mas a descrição de que é uma jaguatirica. Não. É uma jaguatirica, que é daquele tipo gato selvagem, entendeu? Porque você tem que entender que pela atitude mesmo, o jeito de ser da Puco, ela até pode ser um gato, mas ela é mais do tipo gato selvagem, gato que não para quieto em lugar nenhum, que só vive livre, entendeu? Ah, desculpa, eu como dona de gatos, eu te digo que mesmo os gatos caseiros têm essa atitude, então eu não vejo muita diferença. Também! Eu sei, eu já fui dono de gato, eu sei disso. Você não está me contando uma novidade, eu sei. Só que o programa define ela como uma jaguatirica. É, então, definindo assim como uma jaguatirica, vocês podem imaginar que ela é felina na aparência e é felina também no jeito de se mover, no jeito de viver. Ela não se prende a nada. Pela conversa entre as duas, dá pra perceber que elas estudaram juntas. Sim, no colegial. No colegial, a Puco pergunta, ah, você ficou por aqui, né? Já arrumou emprego, tá trabalhando? Ah, sim, sim, e você, Puco? Ah, eu fico metade do ano aqui, metade do ano eu vou pra fora. Aí quando acaba o dinheiro eu volto pra cá, faço algum bico, faço alguma coisa, junto o dinheiro, vou pra fora de novo. Ou seja, ela é um espírito totalmente livre, ela não tem amarras com nada. E ela tá vivendo a vida dela muito bem desse jeito. Como é que ela retruque alguma coisa? Ah, invejo você, você tem essa tua vida certinha, isso é bom. E eu, ah, mas eu não estou assim tão certinha. Eu falo, não, você é certinha, né? Você é do tipo que lê o... você vai assinar, você vai ver qualquer programa que baixa no computador, você lê tudo antes os de clicar no de os termos. Eu não conheço nenhum cidadão que faça isso, viu? E eu admito, eu tô incluso. Eu faço. Eu leio os termos de licença de um aplicativo antes de concordar. Mas eu considero isso esperteza, mas bom, de qualquer forma, a Puco insinua, Rex, que você faz isso. Não faço não, com aquela cara de faço sim. Aí diz que ela também... guarda dinheiro pra aposentadoria. Bom, olha, isso seria o ideal de qualquer pessoa fazer. Então, eu posso não ter dinheiro, mas a intenção até existe. Mentira, eu fiz uma previdência privada. É, Rex também tá batendo aqui. Né? E aí depois ela acerta na moça dizendo, você é daquelas pessoas que entram numa loja, olha os preços só pra não ficar com culpa de não ter comprado nada, compra um par de meia baratinho só pra falar. Ela, porra, esse acertou na veia. É, mas sempre tem aquelas meias assim que só fica na altura da canela. A gente sempre precisa delas, elas gastam tão rápido. Aham, tá, Ana. Tá bom, eu sou homem. Eu sou do tipo de pessoa que vai numa loja, vê a porra da loja inteira e sai da loja sem comprar nada, porque eu sou homem, eu sei. E não é em loja de roupa que eu faço isso também, eu sei. Então, eu não vou falar nada. Tá bom. Tá bom. As nossas histórias comprando Funko, que o diga, né? Né, Funko e Funko pro teu lado e filmes pro meu, né? Então, vamos deixar quieto. Mas aí, o que que acontece? Puku diz pra Aretsuko, além desse negócio dela ser certinha, ela fica também preocupada com a cara de esgotada que a Retsuko tá, porque ela tá realmente com a cara de quem levou um caminhão nas costas. Depois disso, ela vai pro escritório, depois dessa conversa com a Puko, e nós somos apresentadas à senhora Tsubone, que num primeiro momento eu achei que ela era uma cobra, mas aí eu lembrei que cobra não tem braço e perna, mas tudo bem que cobra da Sanrio podia ter, mas não, ela é um dragão de Komodo, que ela é a supervisora da Retsuko. Ela chega com um papinho, com tipo mãezona, dizendo, nossa, eu tô abusando demais da senhorita, eu estou fazendo a senhorita ficar muito cansada. A Retsuko cai nessa conversa esfarrapada, falando, não, senhora Tsubone, pode contar comigo, tal coisa. Aí quando ela vê que tá no gancho, né, pra tomar porrada, ah, mas na verdade você está toda dolorida e cansada, é porque seus músculos estão mal treinados, então tomem, toma trabalho, toma trabalho, toma trabalho, toma trabalho, vai trabalhar, vagabunda, que aqui não é lugar pra gente cansada. Mas que filha de uma puta. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu trabalho assim no escritório, né? Eu sou funcionária pública. E por mais que eu já tenha visto algumas situações que a gente olha assim e fala, pô, sacanagem. Eu nunca vi uma sacanagem tão grande, tão grande. Mas ainda assim eu me identifico. Porque mesmo as pequenininhas a gente se corrói por dentro. Imagina uma grande. Então. Não, e o pior de tudo é que enquanto tá rolando essa cena do toma mais trabalho, toma mais trabalho, a porra do chefe porcão tá no meio do escritório treinando tacada de beijo, dizendo, ó, como eu estou ocupado! Ah, como eu estou ocupado! Mas que filho da puta, senhor! Aí chega a Retsuko, reclama disso com a Tsunoda. Com a Tsunoda, não, com a Tsubone, né? Que é a dragão. Aí ela fala: ah, tem gente que parece que tá fazendo nada, né? Aí a Tsubone, mas esse é o trabalho dele. Tá, desculpa aí. E pra piorar, como se já não tivesse ruim, né, essa cena, me chega a porra do Komiya com um anúncio de computador de um resort de golfe nas cercanias ali do prédio da empresa, que além de ter golfe, também tem águas termais, e a porra do porcão manda ele reservar lugares, aí vai o Komiya e o porcão, ah, como eu estou ocupado. Caralho, cara, vontade de pegar e dar uma porra. Eu só não dei uma porra, não quer quebrar meu computador na hora. Mas porra, que raiva desse povo, meu. Mais uma vez a Retsuko, né, óbvio, ela já tá com o ovo virado de novo. O ovo já desvirou pro outro lado, né. Ela vai pro banheiro e toca o Death Metal nas últimas. E nesse Death Metal em especial, cara, eu adorei porque ela canta, você ouve, você vê as legendas, dá pra saber o que é que ela... Ela tá desejando que raios partam o chefe porcão, a Tsubone e o Komiya. Cara, e as cenas que ela fica imaginando na mente dela, a galera tomando raio na cabeça. Esse cara é sensacional, de chorar, de tanto rir, cara, é muito bom. É muito engraçado mesmo. Ela olha, se praga pegasse, os três tinham virado churrasco, porque a praga ali foi com gosto. Não, com certeza. Depois disso, num outro momento de descanso, né, de folga, a Fennec e o Raida usam os mesmíssimos argumentos da Puko pra dizer que a Retsuko é boazinha, ou seja, que ela é do tipo que lê os termos de licença do aplicativo antes de baixar, que é a guarda dinheiro para aposentadoria, que compra meia porque fica com culpa de não ter comprado nada na loja, e ela, porra, será que é isso mesmo? Todo mundo sabe da minha vida? Que merda é essa? Só que a Fênico, freak, do jeito que ela é, ela começa a exagerar nos insultos, que assusta a Retsuko, inclusive o Raida. Quer dizer, as duas... Opa, desculpa, exagerei, né? É que ali tem um misto de insulto, né? Mas, na verdade, ela tá falando algumas verdades. Você Você é boazinha demais, você se... O patrão é abusa. Ela vira cachorrinho do patrão, o robozinho do patrão. Isso, não, ela tá só jogando verdade na cara da Retsuko. Só que ela exagera. Você não gosta de desapontar as pessoas que confiaram em você. Só que isso te leva pro extremo de querer agradar a todo momento e você se sobrecarrega pra não deixar a peteca cair. Aí, de novo, nós temos outra cena maravilhosa com o Gori e o Ashimi. Novamente, eles estão passando pelo corredor. A Ashimi e a Gori estão cruzando com eles no corredor, na mesma pompa, no mesmo salto-agulha. Tudo igual. Só que quando elas viram a esquina, chega a Gori e fala pro Ashimi: Washimi, eu estou com muita sorte hoje. Por quê, Gori? Porque meu horóscopo disse que a cor amarela é minha cor da sorte e eu quero, a partir de agora, sempre cruzar com esta menininha amarela nos corredores, que ela vai me trazer sorte. Quer dizer, a Gori já se apaixonou pela Retsuko. Pronto, já está definido que Gori adora a Retsuko. Fiquem com isso na cabeça, ouvintes. Daqui a pouco vocês vão entender por que que precisa prestar atenção nisso, né? Ah, tá bom. Passado esse momento Gori e Washimi, que são os melhores momentos dos episódios, a Retsuko se encontra de novo com a Puko, num bar, enchendo a cara e chorando as pitangas. E o que que ela fala pra Retsuko? Basicamente, todas as pitangas, ela faz um resumo, né, da desgraceira que é a vida dela, e que ela... O sonho da vida dela é pegar o papelzinho escrito "me demito" e jogar na cara do chefe. O sonho dela é pedir a demissão e sair, acabar com essa vida. E a Puko, que não, poxa, o que você... Eu tô pensando em abrir uma loja de importados, você podia vir trabalhar comigo, né? Aí a Retsuko lá: não, imagina, eu tenho a minha vida, meu trabalho. Você quer pedir demissão? Você podia ser a contadora lá da loja. Olhinhos brilhando, porque o sonho começou a se formar na cabecinha da Retsuko. Será? No dia seguinte, o chefe porcão encontra a Retsuko fazendo a faxina de uma forma estranha, como se ela estivesse fazendo ginástica. Ela até diz que tá fazendo ginástica enquanto faz a faxina, mas na verdade ela tá treinando o movimento que ela vai pegar e tacar a demissão na cara do porcão. E isso encerra o segundo episódio. Não.